Bem-vindos ao Save Point Podcast e hoje a gente está aqui para falar sobre jogos baseados em animes e também um pouquinho de tokusatsu, talvez. Eu sou o João Vicente. Eu sou o Jonas e o Hakusho é sempre melhor no Super Nintendo. É Eugênio, eu concordo com o Jonas e eu fechei Final Fantasy IV, tá? Tá bom, tava guardado pra falar. Aqui é o Luiz Ventura e eu quero o Kenshin no Samurai Showdown. Aê, agora sim. É isso aí, pessoal. Hoje então a gente vai conversar sobre os jogos baseados em animes. Quais são os melhores, quais são os que ficaram ruins, os estilos de jogos que surgiram baseados em animes. E tudo isso a gente vai ouvir nesse podcast, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, a gente tem alguns recados antes desse podcast. A gente não pode esquecer de falar das nossas amigas e também esposas, né, Eugênio? Do Cheat Code Fashion Geek. Então, o Cheat Code é uma marca de camisetas e t-shirts, tanto masculinas quanto femininas, com temática bem forte em videogames, em seriados, em animes também, já que é o tema de hoje. Então, tem camiseta de Breaking Bad, tem camiseta de Attack on Titan, que é um anime novo que está fazendo muito sucesso. Tem camiseta dos Simpsons, tem camiseta misturando Game of Thrones com desenho animado. Tem tudo que vocês quiserem. Pokémon. Então a gente vai deixar Pokémon também. Então a gente vai deixar o link no post. A gente quer que vocês entrem. E, pessoal, as camisetas delas têm um diferencial muito grande. Elas têm estilos diferentes. Não é só a camiseta, aquela camiseta preta com uma estampa qualquer que vocês veem por aí, não. Tem camiseta polo, tem t-shirt para as garotas, tem camiseta preta, branca, azul, de outras cores aí para os rapazes. Então vale a pena conferir. Estão vendendo pela internet e é só fazer o contato com elas pelo Facebook e pelo site que vocês conseguem comprar, ok? Bom, a gente também quer mandar sempre um abraço para os nossos amigos da UZ Games de Criciúma, que sempre nos apoiam, sempre divulgam o Save Point Podcast. Então um abraço para a galera da UZ Games aí. E por último, a gente quer lembrar vocês que agora o Save Point tem uma nova atração, que é o Save Point Off Topic. Quando esse podcast foi lançado, talvez o Off Topic já vai estar online. Então, o que é esse Off Topic? Basicamente, a gente pegou algum material que sobrou de outras gravações para fazer um podcast mais, digamos assim, mais despojado, sem uma pauta focada em videogames, apesar que a gente fala de videogames. Então é um podcast bem divertido, um pouquinho mais curto, mais rápido e mais pra relaxar mesmo, ouvir a gente falando umas bobagens aí. Isso quando não fala de putaria. É isso aí, é tu que fala, Jonas. Então, galera, confiram o nosso Save Point Off Topic, que vai estar no site, que vocês já sabem, savepointcast.com. Vamos lá pro podcast. Bom, galera, a gente combinou hoje de conversar sobre jogos baseados em animes. É uma coisa que todo mundo aqui gosta bastante de anime. O pessoal que gosta de videogame em geral, acho que gosta bastante de anime, né, Aloysio, acho que sim. A gente vê bastante aí o pessoal comentar que tá lendo um mangá, tá vendo anime. Então, a gente pode começar conversando exatamente como começou esse nosso gosto pela cultura japonesa, digamos assim. Então eu vou perguntar primeiro pro Jonas como que ele começou a assistir anime ou ler mangá, qual foi os primeiros que ele viu e quais são os seus favoritos. Cara, o meu lance começou foi com... Eu imagino que foi com Fly, cara. Eu tenho uma breve lembrança, assim, que o Fly foi o primeiro anime que me bateu na cara, assim, ó. Tipo, ah, olha isso aqui, ó, e começa a seguir todos os episódios sem parar. Fique viciado, sabe? Tu lembra porque ele te bateu na cara, assim, foi um negócio meio violento? Cara, foi, cara, porque a gente tava acostumadinho aquele desenho de... Cara, o mais style que tinha naquela época, vamos dizer, que era o Thundercats, né, cara? Entende? É uma coisa... Sim, era um dos desenhos mais, né, conhecidos. Sim, mais conhecidos, mais punks, assim. O Fly tem esse diferencial de que, pô, é... Como é que eu posso dizer? Ele tinha mais um lance de místico, entendeu? De guerreiro e tal. Uma coisa que os outros desenhos daquela época não tinham. O Capitão Planeta, o Thundercats, ou qualquer outro desenho, assim, vamos dizer, mais americanizado. Não sei se eu vou estar falando certo isso ou não, entendeu? Até que me veio a dúvida agora, que eu ia perguntar para o Luísio se ele acha que... Tipo, o Fatal Fury, aquele OVA que passava no SBT, por exemplo, bem nas antigas, aquele lá era anime mesmo ou era uma versão americana, será? É, era anime. Eu não lembro agora o nome do cara, mas é o mesmo traço, cara. São vários animes com esse mesmo traço. Ó, tu vê só, aí, então... Pô. O Fatal Fury, o Art of Fighting, Samurai Showdown, todos têm o mesmo traço do cara lá. Ah, então, ó. Então, nessa época, o que eu vi, assim, de anime que começou foram esses daí. A data mesmo não vou lembrar, porque era o quê? 94 também? 93? Eu acho que era mais ou menos por aí que começou. Antes de passar Dragon Ball ainda na Manchete ou na Band, entendeu? Aham. Que pra mim foi isso, o que eu vi de anime naquela época. Quadrinho mesmo nem pensar, né, cara? Não tinha. Por mais que eu morava em São Paulo e, tipo, passava pela Liberdade, mas não tinha esse contato com a cultura, né? A gente não tinha liberdade. Criança é foda, né, cara? Não tinha como pegar e ter esse contato assim, ah, vamos passar pela Liberdade, vamos dar uma curtida nessa cultura japonesa e tal. Eu fiquei de cara com esse paradoxo, cara. Tu passava pela Liberdade, mas não tinha liberdade? Eu fiquei confuso. Como assim? Eu não entendi. Tipo... É que nem Cuba, cara. Tem liberdade primeiro, mas não tem. Tem liberdade, mas não tem. Esses dias eu vi uma matéria na TV de um cara que faz aquelas... Um off-topic aqui. Faz aquelas manobras de bike e tal, BMX. E o cara dizendo que ele consegue as revistas que um amigo, de vez em quando, viaja e traz pra ele. Então, ele, assim, ele tá lendo as revistas de 5, 10 anos atrás, assim. Então, é... Tá. Nossa, aí, ó. Cuba é... Cuba é massa. Os caras, não, você tem liberdade total pra fazer tudo que a gente deixa. Só que não. Só que não. Então, é porque eu digo liberdade porque naquela época eu passava de metrô, tá ligado? Pelo bairro ali da Liberdade. Eu tinha um médico que era ali perto, eu me lembro muito bem disso. Mas eu nunca tive a oportunidade de pegar e ter esse contato com o mangá, que com certeza naquela época já era oferecido por ali, vendido por ali, entendeu? Comercializado. É, eu vou te dizer, Jonas, que, assim, eu lembro muito... Do anime ficar muito forte na época do Cavaleiros e tal, né? Ah, o Cavaleiros foi a explosão do cosmos. A explosão, né, mesmo, não que fosse... Foi realmente, cara. Foi. Mas não que fosse o primeiro, assim, só tem ele, né? Primeiro de todos. Não, nossa. Tanto que o Dragon Ball acho que era anterior, né, Eugênio? No SBT já. Era, e ainda tinha um de um dinossauro ainda, cara, que passava na Globo, cara, que era muito das antigas. Tinha. Não, mas vamos dizer assim, esse anime mais de luta, um pouquinho mais adulto, né, que a gente quando viu já, pô, tem sangue, tem uma temática um pouquinho mais pesada do que os desenhos que a gente via. Mas o Jonas falou de mangá, só que eu acho que nessa época eu não lembro de mangá. Mangá... O máximo tinha uma Heróis do Futuro, e olha lá, cara. É, claro que assim, o Jonas morava em São Paulo, né? Lá tinha acesso a muitas coisas que, principalmente na era da internet, a gente não tinha nem noção. Mas mesmo assim, na Liberdade devia ter alguma coisa. Mas não tinha praticamente, que eu lembre, mangá sendo publicado no Brasil, assim, regularmente e tal, sabe? Não. Cara, a minha irmã trabalhava com distribuição de jornal e revista, não tinha não. Não tinha nada. Se tivesse eu... tinha nada não, nada. Olha, nada. Olha só, tu vê, né, cara? Então, realmente, o primeiro contato que todo o pessoal daqui, vamos dizer, do Brasil, a gente pode dizer, foi através alguém pode do falar que tinha mesmo, quadrinho, né, do Jaspion, saca? Mas nossa, quadrinho, ah, do Jaspion, sim, quadrinho do Jaspion até eu tive, eu acho, cara. É, é o tem contato com a cultura e o Jaspion. Primeiro, que é o mais antigo que eu me recordo, é o Jaspion. Ah, não, é, ah, mas daí o Tokusatsu, mas vamos pegar. Eu, né? Era que eu ia falar, Tokusatsu, pô, eu via de monte também, ah, mas... Tokusatsu o cara via mesmo. Desde... Tokusatsu, pra quem é da nossa idade média aí, viu desde pequenininho, se criou vendo isso aí. Ah, mas... Graças ao Beto Carreiro, hein? Graças ao Beto Carreiro. Cara, sim, mas foi ele que trouxe o Jaspion pro Brasil, cara. Olha aí, a importância do cara. Não por sabia. Isso que quando ele morreu, correu uma lágrima e eu não sabia por quê. Tá aí, a atração do Jaspion, do Beto Carreiro, cadê? Porra, meu... Quem ia ter? Ah, deve dar pra ter, né? É, se ele trouxe verdade. Bagulho, pô, tinha que, no mínimo tinha que ter direito, pegar o direito pra fazer uma atração. É a mesma coisa que fazer um parque do SBT e não ter atração do Chaves. Você ia ter que lutar com o Dalio e procurar o pássaro dourado pelo parque. Pô. Puta, que animal, cara, que animal, cara. Imagina. Que louca, cara. Enfim. Olha só, o Fly, cara, ele tem um estilo de arte muito parecido com o Toriyama, do Dragon Ball. Sim, mas verdade, ele, mas ele não foi desenhado pelo Toriyama, né? Não, mas eu acho que o jogo é. O jogo. Não, eu o jogo. É. Tá, o jogo dele é o Dragon Quest? Aí é que tá essa questão. É, sim, o jogo dele, cara, é o Dragon Quest. É, cara. Realmente, cara, eu falei. O nome do anime é Dragon Quest, cara. Só veio o Fly pro Brasil, pra outros países. Tem um detalhe, né? O Fly, quando soltava magia, aparecia o desenho do dragão na testa dele, se lembram? Sim, sim, sim. Então, cara, eu, puta, e a logo do Dragon Quest, se eu não me engano, é aquela logo que ele tem na testa dele. Ah, pode crer. Entendeu? Então é isso mesmo. Tem um lance assim. Não estamos perdidos, não. Tanto se tu procurar no Dragon Quest no Google, assim, solto, já mistura imagens do jogo com imagens do desenho, cara, pra te ver. Ah, com certeza. Ah, então, pô, é isso. Bom, agora eu quero saber do Eugênio. Eugênio, tu que é um grande apreciador dos animes e semelhantes, qual foi a iniciação aí? Cara, a iniciação não é a lembrança mais antiga. Realmente, o primeiro boom que eu tive é o Cavaleiro do Zodíaco. Mas a gente tem... É importante informar pro pessoal, cara, que é o seguinte, que essa estratégia de jogo, anime, mangá, isso veio tudo uma estratégia de mercado do Japão. E eles são, os três são pilares da divulgação da cultura deles, tá? Pra dominar o mundo. Pra dominar o mundo. E tá funcionando muito bem. Diga-se de passagem, a minha irmã é a primeira zumbi nipônica brasileira que existe, tá ligado? Nossa, meu Deus, cara. É nesse sentido. Então, assim, porque essa é a questão da ligação do jogo com o anime, com o mangá. Cara, não dá pra dissociar. A cultura são três mídias distintas pra tu fazer o quê? Pra passar a cultura deles, as ideias deles. Então, passa-se por um meio no mangá, quem gosta de ler, leia do jogo, quem gosta de interagir, e o anime, quem gosta realmente de receber essa informação passivamente, né? Exato. Exato. Mas, então, assim, minha primeira experiência, o boom que eu tenho é o Dragon Ball, mas eu tenho... Perdão, o Cavaleiros do Zodíaco, que foi em Florianópolis, começou a passar na Manchete, e eu li esse... Nossa, cara, mas que é isso? E eu acredito que como o Fly, cara, é um tipo de animação que se destacou em relação ao que a gente estava acostumado... Pelo excesso de quadros, cara, porque a animação japonesa ela é muito caprichosa nesse sentido, né? E era um padrão de animação que eu só via nas aberturas do Thundercats, que na abertura do Thundercats é a mesma quantidade de quadros que tem um anime, tá, né? É verdade. Então, a abertura do Thundercats é um negócio desproporcional. Isso eu vi no Cavaleiro do Zodíaco. O Thundercats, ele é um desenho com algumas características de anime já, né? De sequência. Sim, eles incorporaram, cara. Ele tem uma influência forte, assim, dá pra ver. É. Tem um lance que muitos desses desenhos americanos são feitos em estúdio no Japão, cara. Que era mais barato fazer. Inclusive, aí, aquele Street Fighter horrível, cara, é feito. Caraca. Tem o bom e o ruim. O ruim americanizado também é feito no Japão. Só que eles fazem como se aquele fosse abaixo. O Gaio é o principal, né? É, exatamente. Então, assim, o grande boom foi com Cavaleiros do Zodíaco. Depois de Cavaleiros do Zodíaco, cara, um bloco que me chamou muita atenção, me deixou muito vidrado, era o bloco US Mangá da Manchete. Mistérios e torturas vêm de lá. Aham. Eu lembro disso também. Debutando com nada menos do que Detonator Orgon. Aí foi aí que eu disse Mechas. Oi, Gene, agora tu Seu falou o nome. Também. Agora tu falou o nome da parada aí e eu viajei assim, de uma maneira. Detonator Orgon, tipo assim, nunca vi. Sério mesmo? Nem eu, cara. Detonator Orgon, cara. Depois bem, era o Project Hadz Zeraymer. Depois era... Zeorema Celestial, né? Exatamente. Cara, era muito bom, cara. Pena que foda, eu acho uma mídia decente no YouTube, dublada, cara. E depois disso aí, o que, que tinha passado do anime? Cara, tinha vários outros que eram tudo só bloco de anime. Passou o OVA do Fatal Fury, passou do Art of Fight. Passou o OVA deles, desses blocos. Passou... Ai, uma que a guria que se transformava num monstro, como é que era o nome? E agora não me recordo, cara. Mas nos animes punks, assim, cara, que foi a primeira vez que eu vi na TV um personagem perder os punhos e sangrar até a morte, assim. Ah, muito legal. E não foi o Wiki que cortou, tá? O Wiki apareceu disso depois. Foi muito legal, cara. Então, assim, minha iniciação foi com a Manchete. Tudo de bom, assim, que eu me lembro. Inclusive, as coisas da vida eu aprendi com a Manchete nas propagandas de Tokaia Grande. Caraca. Aí sim. Ô, Eugênio, a Manchete na época passou o rodo na audiência, né, cara? Vamos conversar, né? Acho que a Globo deve ter olhado assim e disse: caramba, o que, que esses caras fizeram, sabe? Porque, não. Putz, cara. Os atores saíam da Globo pra ir pra Manchete, cara, pra ter noção. Se vocês botarem até no YouTube ali, botar US Manga Abertura, vai passar assim uma amostra dos animes que tinham lá. Eu acabei de botar. Gesto, cara. Era esse aí. Eu acabei de botar Tokaia Grande no YouTube. Opa. Propaganda. Muito bom, cara. Não, já tô vendo direto as cenas melhores. Chica da Silva, tinha Chica da Silva também. Adoro, chat. Então, basicamente, essa foi a minha abertura, cara. Minha introdução foi baseada toda ali na Manchete, cara. Com o que eles passavam, eu nem assistia Globo direito depois. Eu saía do colégio, era de manhã vendo Cavaleiros do Zodíaco, e depois chegava de noite e tentava pegar alguma coisa ali do US Mangá, alguma coisa assim. Massa. É que eu lembro, já vou falar da minha parte, então, que também foi com Cavaleiros do Zodíaco. Eu lembro de ver o desenho de tarde, sempre. Eu lembro da época que eu já tava na quinta série, foi quando eu mudei pro período da tarde, e eu chegava em casa e vi... Não, foi quando eu mudei pro período da manhã, desculpa, e o Cavaleiros era 6:30, e eu, nossa, era assim, alucinado, sabe? Tipo, 6 da tarde eu já tava com a TV ligada na Manchete ali, e dali eu não saía mais até passar o Cavaleiros. Inclusive, passei por todo o trauma das milhares de repetições de... Casa de Sagitário. De Casa de Sagitário, que sempre passava. Meu Deus, foi... Isso é traumático, cara. E quando o shopping de São Paulo caiu? Que eu fiquei assim, pelo que era ver o shopping de São Paulo caído, eu quero ver o Cavaleiro do Zodíaco. Nossa, nem fala, cara. Luiz, o shopping não, o impeachment do Collor. Também. Ele dá... Foda-se o Collor, eu quero ver Cavaleiros do Zodíaco, tira essa porra. Eu saber que o cara impeachment, eu quero saber quem é que vai. Como é que o cara vai matar o Cavaleiro de Escorpião, tá ligado? É por isso que hoje em dia essa geração tá desse jeito aí, gravando podcast. E, cara, mas basicamente Cavaleiros, assim, direto, e eu já falei aqui que. Assim, eu gostava de Cavaleiros e os outros eu já não dava muita bola porque eu queria saber do Cavaleiro, sabe? É a mesma coisa que eu falei no cast de Super Nintendo e também de Mega Drive, que como eu tinha o Mega Drive, eu meio que anulava os outros porque eu preferia o meu console, né? Então... Eu até questiono, sabe por quê? Eu tava conversando com o João, mas porra, João, como que tu não conhece Yu Hakusho, cara? Não, assim, o cara, Yu Hakusho, cara. Ah, não, conheço, sai daqui. Vai embora da América, cara, vai embora da América. Melhor anime de 1994, Yu Hakusho, cara. Eu conheço, mas eu não assisti, entendeu? Só isso. Ah, cara. Bicho, assiste. Cara, é um favor que tu faz pra ti, cara. Todos os animes, o personagem principal é ridículo e todos os coadjuvantes são mais maneiros que ele. É menos incrível, o Yu Hakusho, cara. Ah, é verdade. Menos o Rock Show. O personagem principal do Rock Show é foda, cara. Todos eles são. Desenho é muito legal. Seiya é um merda. O Goku é outro merda. Ninguém gosta do Seiya, ninguém gosta do Goku. O pessoal gosta do Vegeta e do Ikki. E o Rock Show não, cara. O Yusuke é foda pra caramba. Personalidade ele... muito animal, cara. Pô. Não, realmente, eu peguei o primeiro capítulo do mangá, agora, um pouquinho antes da gravação, e dei uma lida e gostei. Eu gostei exatamente do personagem principal. Dessa ideia que ele é um cara que era todo errado e ele toma... Não vou dar spoiler pra quem não leu, eventualmente, não viu. Ele toma, ele era um cara todo errado, acontece uma tragédia com ele. Ele isso acontece porque ele tá tentando... É, fazer algo maior, fazer uma, um ato bem... importante, que é salvar um garoto, e na verdade não precisava, né? Ele não salvou nada. Verdade, então, tipo, é muito interessante, assim, cara. Me animei e o resto. Assim. Cara, o anime é muito bom, a dublagem é perfeita, tanto a antiga quanto a nova, tá? Mas a antiga é mais maneira. Cara, a dublagem é perfeita. E os caras localizaram a dublagem, né, cara? Tinha uns. Tinha várias jogadinhas, né? Várias piadinhas internas que eram daqui do Brasil, né? Você lembra? Cara, ele falava assim, ah, eu bato mais do que o Popó, cara. O cara falava, ó, coitado. É, ó, coitado. Eu sempre achei interessante essas localizações na dublagem, porque ao mesmo tempo que, claro, como no próprio nome diz, localiza, né? Tu coloca o desenho no contexto de quem tá assistindo, do país, da cultura... Mas ao mesmo tempo o cara olha, tá, cara, eu sei que ele é japonês, ele não conhece o Popó, tá ligado? Eu sei que ele não falou isso no original, é engraçado, assim. Mas. Ah, mas. Sim, tipo, é bom. Uma coisa é tu falar que a Chiquinha torce pro Ponte Preta, saca? Que... Sim. É bizarro pra caramba, mas. Porque ninguém torce pra Ponte Preta. Maneiro, pô. Porque pois ninguém... é, ninguém torce pro Ponte Preta. Pô, já perdendo mais um ouvinte aí que torceu pro Ponte Preta. Tchau, obrigado por ter visto. Aloysio, e a tua iniciação nos animes aí, como é que foi? Cara, foi muito bizarra, cara. Porque, tipo assim, um belo dia eu era criança, assim, já 7, 8 anos, eu ainda não escolhia as coisas que eu fazia, né? Aí uma vizinha chegou pra mim com, não sei porquê, com duas fitas cassete. Aqui, ó, aluguei, quer ver? Não. Uma era um filme que eu não lembro agora qual era, e o outro era Akira. Nossa, eu não fazia cara, pois é, cara. Nossa, tua iniciação caralho. Foi violenta, hein, cara? Pois é, cara. Eu não sabia que era anime, saca? Eu vi aquilo, eu não entendi muito bem. Primeiro que eu achei um saco, porque tinha muita conversa, saca? Eu era uma criança, cara, de 7 sim. anos. Nossa. E era japonês com a legenda em português. E aí eu não consegui entender muito bem o que tava acontecendo. Daqui a pouco eu não quis mais ver, porque o cara começou a se decompor e o braço dele começou a ficar gigante. E os órgãos do cara começaram a flutuar, saca? Aí essa foi minha iniciação, saca? Eu fui entender que o Akira era um anime depois de ver Cavaleiro Zodíaco, depois de ver Shurato e tal. Aí eu fiquei, ah, tá. Aquilo era um anime. Entendeu? Mas minha iniciação foi essa. Cara, mas porra... Ah, altos... tá. Aquilo era um anime. Agora eu faço terapia toda semana. Foi mas não, depois eu fui rever e acho foda pra caramba. Eu tenho o box do... Box, eu tenho o box colecionador também. Também eu acho foda pra caramba aquilo. Não, e... Mas e assim, senhora... o que eu mais... eu também, foi o Rock Show, saca? Assim, o que eu mais curti. Que eu fui logo depois foi... Cara, eu acho que... O Cavaleiros do Zodíaco começou a passar antes de Dragon Ball, eu tenho quase certeza. Ah, é? Pode ser que você... Eu acho que é mesmo. Eu acho. É que muita gente na mesma época fala assim, ah, eu lembro que eu via Dragon Ball de manhã no SBT, no sim. sábado. Verdade, no verdade. No sábado e tal. E eu não peguei, cara. Eu não sei, aquela coisa, talvez fosse o horário que eu não tava vendo TV e tal. E acabei pegando Cavaleiros e foi o que gravou mesmo, sabe? E, claro, foi o que me levou pra ver outros animes depois de continuar vendo anime até hoje, né? Mas o Dragon Ball eu não lembro dessa época. Eu peguei o Dragon Ball já no Z, já bem maior, assim, já não era mais criança, sabe? Era de adolescente pra um adolescente maior, assim. E aí, nossa, curti pacas e tal. E na época que saiu o mangá do Dragon Ball no Brasil, do Dragon Ball 1, do Goku pequeno, que é muito bom, uhum. eu comprei junto com meu irmão. E aí eu li toda a saga do Goku criança. Eu acabei não assistindo essa saga. E é extremamente divertido, cara. Nossa, é melhor que o Dragon Ball Z, cara. Sim, é muito, é muito melhor. Tipo, Dragon Ball Z é muito legal. Pelo menos assim, quando tu tá acompanhando naquela época ali, naquele hype, assim, eu tinha uns dois, três amigos que viam também, então a gente sempre comentava, sabe? Então tinha aquela animação pra tá sempre vendo. Mais amigos até que viam. Mas o Dragon Ball do Goku criança, ele é muito divertido, cara. É, sabe, tu ri lendo mangá e rindo sozinho, assim, que nem um retardado, sabe? Total. Assim. Porra, o Goku enfia o bastão mágico no rabo do cara e fala, agora você tem um rabinho igual o meu. Porra, é muito foda isso, cara. Cara, é muito bizarro, cara. Foi um desenho assim que marcou demais, cara. Aí, tipo, ele ia pescar, cara. Ele era humilde, cara. Ele ia pescar na inocência, vinha com peixe gigante nas costas, gigante, assim, ó, cara. E toda aquela inocência daquela brincadeira dele com a Bulma, sabe? Pô, como tratar uma mulher, tá ligado? Ali pensando que fosse um menino, uma coisa parecida, eu nunca tinha, né? Visto, sabe? Cara, animal. E, tipo, essa época do Dragon Ball, do 1, cara. Eu não sei porquê, já me vem recordações assim do Cavaleiros, o Hakusho também e tal, e de um desenho chamado Buck, cara. Vocês se lembram? Buck. Nossa, lembro, que lembro, era, não era dessa época também, tá ligado? E aí eu fico nessa dúvida também, mas Dragon Ball, o primeiro, eu me lembro de ter visto. É, o que acontece? Pra você ver, esse Buck, se eu não me engano, ele já passou na Band, cara. Então, ele eu passou posso na estar Band. Falando uma besteira. Não, eu vi na feia, Band. Mas... É, então, o Buck já foi bem depois, cara. Tu vê? Eu me lembro, o que eu me lembro é assim, que primeiro passou só Cavaleiros do Zodíaco, só passava ele de anime. Sim. E tanto que assim, quando começou a fazer propaganda que ia passar na Manchete, esse lance da animação, né, que era bem mais bem feito, né, eu pensava que era tipo um filme que ia passar. Que não era uma série, saca? Tanto que eu não vi, aí eu cheguei no colégio, todo mundo comentando Cavaleiros do Zodíaco, pô, sacanagem, perdi. Ah, mas tu vê amanhã, ué, vai passar todo dia? Aí não, é uma série. Aí que eu fui saber que era uma série de TV, sabe? Sim, e isso é uma coisa também, né, Luiz? E começou numa quinta, cara, sei lá, não começou segunda-feira, saca? Que na época do Cavaleiros, a gente não tinha essa noção de série, de continuidade, não, né, cara? Isso aí é que foi muita coisa pra explodir a cabeça numa série, num anime só, cara. Era sangue, era mistura de mitologia com luta, tudo que uma criança quer, né, cara? E tudo, assim, tudo que o cara tava crescendo ali e pegou. Pô, bem o cara dava um golpe que destruiu o cérebro do outro, cara. Pô. Foda. E não, e aí, assim, tem uma continuidade, sabe? Eu quero saber o que vai acontecer e tal. Daí, é claro, hoje tem muita gente que fala assim, ah, pois é, o Cavaleiros nem era tão bom, porque a animação, não sei o que. Ah, velho, é que assim, nostalgia não dá pra reproduzir, entendeu? Não dá pra pegar agora. Ah, não conheci na época, vou conhecer agora. Né? Vou ter o mesmo sentimento que tu tem. Não tem, cara, não tem. Contextualizar a parada. Eu sei que se eu parar pra ver agora, eu não vou achar a mesma coisa, tá ligado? Mas eu não vou achar ruim. Eu já parei assim pra ver uns episódios dos antigos, né? Daqueles que eu sei que o desenho não era tão bom. Assim como no mangá. Só que, porra, cara, é o desenho da minha infância, entendeu? Definitivamente, primeiro lugar, primeiro, segundo e terceiro. Então não tem como reproduzir, sabe? Galera, assim, se é pra falar de anime que, não, a sensação não é a mesma hoje, mas Yu Yu Hakusho, eu tenho certeza, se o cara assistiu anime hoje, o hype é o mesmo, por causa que ele era extraordinário, cara. Cara, e não, falo de mão cheia que ele era melhor do que o Cavaleiro do Zodíaco. E eu digo mais, cara, porque, tipo, ele se encaixa ainda nos dias de hoje, cara, tu consegue ver, cara, que engraçado, é, né, cara? É contemporâneo, cara, é contemporâneo. É, ele não... Tipo, se eu for rever o Cavaleiro do Zodíaco, eu não tenho tanta paciência quanto rever o Yu Hakusho, cara. E o Yu Hakusho eu vou ver de monte. É, mas, assim, mas o Cavaleiros, tanto que ele deu uma renovada, né? É, os novos que saíram, tipo Lost Canvas, a própria saga de Hades, ela foi ali que eles começaram a mexer um pouquinho naquela fórmula básica que era sempre igual, pra tentar renovar. Eles viram que ele tá, agora chega de repetir sempre a mesma coisa. Atena tá presa, todo mundo luta, o Seiya salva ela. Atena tá presa, todo mundo luta, o Seiya salva ela. Eles viram que, não, agora vamos dar uma variada aqui. o Seiya se fudeu, começa a saga de Hades, os caras são os traidores, os Cavaleiros de Ouro são traidores, lá os três, etc, etc. Então foi, deu pra ver ali que eles, já que é pra continuar fazendo Cavaleiros, vamos continuar? Vamos. Mas vamos variar alguma coisa dentro da fórmula que a gente já conhece. Sei lá, o Cavaleiros no mangá, ele não fica tão repetitivo assim, porque só tem duas sagas, assim, dela presa, né? Que é a do Poseidon e do... Exato, exato, mas... Das 12 casas. É que na TV teve a saga lá dos Cavaleiros de Deus, aí ficou mais ainda, né, cara? Ficou a dos Cavaleiros de Deus, então a mulher fica igualzinha no... Um ela fica no penhasco pra cair, o outro ela fica no lugar pra morrer afogada. Mas é a mesma... É, a mesma... Mesma dinâmica da parada, sabe? Bom. Igualzinho. O Dragon Ball também, né, cara? Pô, Dragon Ball Z, sim, tudo é a mesma coisa. A saga do Freeza, aí depois vem a saga do Cell, é igualzinha do Freeza. Ah, depois vem a do Buu, é igualzinha do Cell, cara, a mesma coisa. Um desenho que eu vi, mas já vi meio emburrado já, tá ligado? Se tivesse outra coisa pra ver naquela época, não sei. Eu teria visto, provavelmente, cara. Ah, cara. Eu tipo assim, esses desenhos, eles têm um problema também, que é o... Tem episódio que não acontece nada, cara. Sim, aí tu perde o episódio cara... todo pro cara dar um golpe, cara. Aí corta pra Bulma fazendo não sei o que na Corporação Cápsula lá. Quanto tempo ficou no Freezer, cara? Perdeu muito tempo. Aquilo lá é impossível. Acho que 15 minutos levou 3 episódios. Pois é, cara. O Cavaleiros do Zodíaco também tinha um pouco isso. Tinha. Não era tinha. Tanto, mas tinha. Porque volta e meia voltava pra Saori, mostrava a Saori sofrendo. Aí mostrava na mansão, aí mostrava aquela garota que gostava do Seiya também, falando com as criancinhas. Aí voltava. Aí dava mais um golpe, fazia isso de novo. E o Rock Show não tinha essas paradas, saca? Não, era um muito dinâmico. Era mais dinâmico, bem mais dinâmico. E não tinha ventinho no cabelo. Pois é. Tá. Pô, até o vamos ser politicamente correto, até o pseudo-homossexual era mais macho que o Seiya, cara. Que é o Kurama. Até o Kurama era mais macho que o Seiya. É verdade, cara. Puta, é verdade. O bicho era uma raposa, o bicho era malandro, cara. Pô. Ele comia as mulheres por fora. Pois é, né? Pois é. Sim. Bom, agora a gente pode continuar falando sobre os jogos, finalmente, né? A gente falou bastante de anime, vamos falar dos jogos baseados em animes. E uma questão interessante é que a gente tem vários estilos diferentes, né? É muito comum a gente ver os jogos de luta, como recentemente saiu alguns bons jogos dos Cavaleiros, do Dragon Ball. Mas eu queria saber de vocês quais são os estilos de jogo baseado em anime que vocês conheceram. Por exemplo, RPG, tanto... Enfim, RPG por turno como outros estilos. Vocês conhecem muitos? Ah, então, eu penso no Fly, né? E Dragon Quest, que né? É o Dragon Quest, que é o Dragon Quest sendo um RPG dos mais clássicos, né, Jonas? Sim, de turno tal. E pena que eu joguei pouco, eu joguei mais já no DS já. Ah, tá. Fui pegar o Dragon Quest jogando. No 7. É o 7, né, Eugênio? E essa versão que a gente tá jogando 6, agora, né? Realms of Revelation. Isso, é o muito 6. Bom, muito bonito, cara. Recomendo a todos, cara. Até pra quem tem 3DS, o jogo, ele tá... Ele pega o DS e ele espreme ao máximo, de tão lindo que ele é. Aí, ó. Aí, pra mim, a primeira ligação Valeu, que eu Jonas. Vejo, assim, foi essa. Ah, eu me lembro que eu ia procurar. Vamos ver que jogo que tem de anime. Aí eu botava, tipo, Hey Earth. Aí era de RPG. Aí eu, não vou jogar, não. Aí eu botava lá, sabe? Sailor Moon. De RPG. Caraca, tudo é de RPG? Tinha muito de RPG de... Você acha que Samurai X também tinha um que era de RPG também, cara? E tinha... Pô, Super Campeões, vou botar lá. É Capitão Tsubasa, né? Pô, era de estratégia, sei lá, em turno. Não era jogo de futebol. Pô, negócio... Para o Sega CD, cara. Coisa bizarra. Era uns bagulho bizarro, cara. Então tinha bastante de RPG. Ô, Luiz, mas a solução pro teu problema com o Capitão Tsubasa aí, os Super Campeões, era um Pro Evolution Soccer daqueles de PlayStation modificado? Todo hackeado, é. Perfeito, pronto. Nada, tinha aquele da SNK, cara. Eu não lembro, não vou lembrar o nome. Meu jogo de futebol da SNK que dava porrada, a mão do cara pegava fogo. Dá pra bater no juiz. É quase Super Campeões, né? É, isso aí. É mais ou menos a mesma moral. É, a mesma pegada. E foi legal também, assim, ó, que depois da oportunidade... Última Glória. Das Última Glória, em português... Última Glória, lembrei. Putz. Porra, era foda, desculpa, né, cara? Desculpa interromper, mas não, tranquilo. Tem que lembrar do que falar, pô. Mas eu digo assim, ó, depois dos emuladores e das ROMs, cara, aí o cara pensa assim, pô, será que tinha alguém daquele desenho, tá ligado? Foi daí que eu caí de cabeça no Yu Hakusho, né, cara? Que aí eu fui buscar todas as séries do Yu Hakusho em games, tá ligado? Não, e o que eu lembro exatamente, como tu falou, Jonas, era quando veio a coisa do emulador, falei, beleza, tem que ter jogo dos Cavaleiros, sabe? Que eu tava alucinado por ter um jogo dos Cavaleiros. Oh, coitado. E aí procurava... E aí procurava e não achava nada, ou eventualmente em japonês e não era legal, ou eventualmente em japonês. Não tinha, só tinha pra Game Boy Advance, e era uma porcaria. É, tinha uns RPGs pra Game bizarro, Boy, quer cara. Dizer. É, na verdade tem assim, saiu um jogo... Também. É, pra Nintendinho, né? É, a gente tava até jogando um pouquinho no emulador antes aqui, pra ver como é que era e tal. Cara, pro Nintendinho tava bonitinho, sabe? Tava legal. Ou a dificuldade pra nós aqui é que é totalmente em japonês. E ele exige que tu leia, porque tem uns menus ali de... Durante o jogo, né? É, tipo, tem uma parte de ação plataforma, assim. E tem uma parte de uns menus, como se fosse um RPG por turno. Ou algo do tipo que eu não sei ler. É, mas o que eu imaginava sempre era um jogo fodástico de luta, né, cara? Pois falei, é. Caramba, cara. Cavaleiros tem que ser um jogo de luta... Fodástico, e só que claro, né? Só com a vinda aí praticamente da geração do Play 2 é que a gente teve capacidade de fazer algo mais bem feito e até artístico, que é o que aconteceu agora com esses jogos novos do PlayStation 3, cara. Que assim, não são os melhores jogos do mundo, mas eu sempre digo, é o que eu queria jogar de Cavaleiros quando eu assisti o desenho. Ah, exatamente isso, sabe? Pô, sabe o que me deixa puto da cabeça, desgraçado das ideias, cara? É que eles fazem esses jogos de luta, só que não é um jogo de luta, cara, é um jogo de tesoura pedra papel, cara. Não é isso que eu queria jogar, eu queria jogar um troço tipo Street Fighter, no máximo tipo Marvel vs Capcom, saca? É, exatamente. Com os personagens dos jogos, não esse tipo de jogabilidade estranha, sabe, que... Se eu ficar apertando o mesmo botão o tempo todo... É, eu gostei dos dois jogos, e talvez até um pouco mais do primeiro, da Batalha do Santuário. Porque, para Cavaleiros, o que eu achei interessante é que ele reproduz bem as batalhas com os Cavaleiros de Ouro, que são os mestres, né? São os boss do jogo. Porque ele faz o seguinte, ele pega e ele coloca uma situação que a batalha fica muito parecida com como era no desenho. A situação que se cria, né? Então assim, pô, o Cavaleiro de Ouro, tu tem que fugir da velocidade da luz, sabe? Se tu cair no meio do golpe dele, da velocidade da luz, tu tá ralado. É, e tal, a maneira de ganhar é parecida. Por exemplo, o touro, tu tem que bloquear o golpe certo pra dar o golpe e acertar o chifre dele. No Shaka, é outro esquema já. Não consegue ganhar sempre com a mesma estratégia. Mas eu concordo contigo, por isso que eu falei, Luiz, que eles podem não ser os melhores jogos. Mas eu imagino assim, naquela época, jogando esse jogo, estaria 100% satisfeito. Então, eu alucinado. Alucinado total, né, cara? Por favor. Só que eu me lembro assim, que eu joguei o Yu Hakusho, você tava falando, né? Quando eu fui jogar esse Yu Hakusho de Play 2 que tem, pô, não gostei, cara. Sim. Porque já com essa nova pegada, né? Mais cinematográfico e tal. Pois é, mas o que seria o ideal pra ti? Agora que tem uma tecnologia aí com capacidade de fazer um gráfico igual do anime, ou um gráfico 3D se quiser, o que seria o ideal pra ti de um jogo de Cavaleiros, por exemplo? Tinha que ser uma pegada tipo Marvel vs Capcom, assim. Exagerado, né, porque os caras dão esses pulões, são super rápidos e tal. Mas que você faça uma meia-lua, faça combo mesmo, com combinação de botões e tal. Sim. Você sinta que você tá fazendo as coisas. Ou seja, uma jogabilidade meio Street Fighter, meio Marvel vs Capcom. É. Meio arcade. Enquanto isso. Enquanto isso, ali, basicamente, tu aperta um botão de especial e solta o especial, né? Pois é, né? Cara, tipo, é assim, ó. É muito fácil soltar os golpes no Cavaleiro do Zodíaco, vamos dizer assim, né? Que nem assim, ó. Cara, pra que mais sofrimento do que tu tentar dar o especial do The King of Fighters, tá ligado? Nossa, o especial do Gizzy, cara. O especial do Gizzy, que é inclinado pra trás, se pra trás, aquela pra frente, com um soco forte e fraco. Era um lance mega absurdo, o cara não conseguia fazer, tá ligado? Eu acho que devia ter essa mesma dificuldade. Não apertar três botões ao mesmo tempo e já soltar o especial, tá ligado? Não, não é nem fácil, três, é jeito. Um, rapaz. É um, aperta um ali. L1, deu especial. Então, aí, bah, não, né, cara? Aí é muito triste, né, cara? Muito triste. É verdade. É, ou então um jogo de ação, assim, tipo, ou action RPG, tipo Kingdom Hearts, assim, com esse tipo de jogabilidade, que aí ficaria cinematográfico, teria como ter esse tipo de coisa, mas não ficaria um... Pô, se tivesse um Dragon Ball mundo aberto, cara, imagina. Cara, se tu for uma jogabilidade tipo um Batman, assim... Mas aí que tá, desculpa interromper, é que eles começaram a fazer uma coisa que é o seguinte... Na geração do Play 2, tinha um jogo de Naruto e um jogo de Dragon Ball que eu gostava demais, assim. O pessoal vai lembrar. Basicamente, de luta tipo 2D, mas tipo Street Fighter, como o Aloysio falou. Ah, o Budokai. É, o Budokai e um Naruto também, que era muito bom. O Naruto, ele até usava um ambiente 3D, né? Então, tipo, tinha a floresta, tu ia, subia na árvore, tinha um laguinho, ia pra baixo do cenário, num buraquinho que tinha no chão... E pegava uns itens que tinha no cenário que davam power-up e tal. Mas o que que acontece? Um dos problemas que eu vi agora na geração nova, quando saiu a continuação desses jogos, eles são bonitos e tal, só que eles usam uns cenários muito abertos, daí eles misturam uma parte de aventura com uma parte de luta, e eu fico com a impressão que ele não tá fazendo nada direito, sabe? É. Eu fico com aquela impressão, pô, ele não tá fazendo nenhum nem outro, assim, sabe? Então, assim, faz uma série... de luta fodona, pra ser um jogo aí pra entrar na Evo, vamos dizer, e faz uma série de aventura mais bobinha que eu não vou nem olhar se eu não quiser, sabe? Porque eu tenho a impressão que eles estão misturando os dois estilos e não estão fazendo nenhum direito, que é esse Naruto concordo. Que tem ali e tal, que é bonito, cara, eu vou dizer que eu não parei pra jogar com muita calma, mas assim, o que Ninja eu Storm, né? É, mais ou menos isso aí, o que eu joguei eu não gostei muito, sabe? Aí é que tá. E esse que era do Play 2, cara, eu lembro de ter jogado demais. E ele era muito rápido. Eu gostei disso. Ele era um jogo muito rápido. Ele exigia agilidade no botão. E tu tinha que treinar pra conseguir jogar, cara. Tu tinha que te dedicar algum tempo ali pra chegar num ponto de... Beleza, agora eu tô jogando essa parada, sabe? Não era assim, ah, pega aqui 5 minutos, já tá jogando e tal. Aperta qualquer coisa. Eu achava muito legal esse jogo aí. Eu vou pegar certinho o nome e o link vai estar no post aí pra galera ver o vídeo. Mas, ó, dá um exemplo rapidinho. Pega o Guilty Gear, cara. Nossa. Você pode muito bem imaginar um anime ali, cara, no lugar daqueles bonecos e vai, porra, jogabilidade absurda. Eu acho que rola muito também o lance de grana, né, cara? Porque esses Narutos, esses Dragon Balls e tal, o cara cria uma engine ali e depois ele vai só milcando o bagulho, cara. Ah, não, tem caixa 1, tem caixa 2, tem caixa 3, é a mesma coisa, tem cara. Tem muita continuação, cara. Só bota ali alguma coisa a mais e acabou, né? Ô, já deixa eu criar uma abertura aqui pra falar de um game que eu achei animal no DS e a galera, se tiver a oportunidade de poder jogar, joga, cara, que é o Dragon Ball Origins do DS, cara. Que jogo animal, cara. É o de plataforma? Não, cara. Ele é tipo um... Como é que eu posso explicar? Ah, o RPGzinho. Cara, que jogo RPG. Massa, cara. É maneiro. RPG. Perfeito. Cara, tem um de GBA que é muito foda, cara. Agora eu lembrei, não é de DS, é de GBA. Que é do Dragon Ball também, mas é de plataforma, cara. Eu acho que já vi também. Eu acho que eu devo ter visto. É muito maneiro, cara. Eu acho que é Dragon Ball Legends, um bagulho assim, Dragon Ball Adventure. Tem um Dragon Ball de DS que é perfeito, o Eugênio vai saber o nome, foi ele que me mostrou, que não tem tradução pra inglês ainda. Dragon Ball Ultimate Buten. Esse aí. Ele tem uma tradução parcial pro inglês, e infelizmente não tem traduzido toda a parte de campanha, que eu sempre gosto de jogar a campanha, né? É porque vai ensinando como é que joga e tal, é legal. Mas dá pra pegar a parte de luta dele ali, jogado direto, o arcade, que é animal, cara. É muito bom. Anotem esse jogo aí, vai estar no post também. É um dos melhores jogos de anime que a gente tem recente aí. Ô, Aloysio, eu tava vendo aqui agora de Game Boy Advance, tem bastante, cara. Tem o Super Sonic Warriors, tem o The Legacy of Goku 2, Daiketsu, tá ligado? Tem bastante, cara, assim, ó. Tem. E Advanced, tava vendo aqui. Eu acho que o que eu tô falando é o Dragon Ball Advance, se eu não me engano. Tá, só mais um minutinho aí, galera. Advance de Advance. Sim, isso mesmo, Luiz. Pô, a gente tem que lembrar também que tinha bastante jogo de anime, e continua tendo, no estilo card game. Talvez no ocidente não tenha tanto, com certeza no Japão tem muita coisa que a gente não conhece, mas eu lembro de alguns jogos de anime no estilo card game, principalmente o próprio Yu-Gi-Oh!, que já era de card, não era? Uhum. E tem um jogo do Yu-Gi-Oh! Que é só de card, se eu não me engano. Tem sim. Tem vários, eu jogava, gostava. Aproveitando o embalo aí de outras modalidades, também tem muito puzzle, né? Não sei se vocês já notaram, puzzle? Já viram. Puzzle? É, puzzle de tipo do Tetris, assim, com a mangá, tá ligado? Com anime, cara. Teve o. Tem do Evangelion, tá ligado? Tanto que o Evangelion é uma pena que eu tentei jogar de Nintendo 64, é uma coisa impossível de jogar, é injogável a parada. É verdade. Tipo, os únicos dois games do Evangelion que tem, que eu sei, é esse do Nintendo 64 e esse puzzle game pra DS, eu acho. Tem mais um, Jonas. Qual? Super Robot Wars. Ah, mas aí é participação do Evangelion, né, cara? Eu queria um game... Não, mas peraí, só um pouquinho. O Jonas falou de coisa tipo Tetris, agora falou de Evangelion, e agora tu falou de Super Robot Wars, não tem nada a ver. Não, participações do Evangelion, cara. Ah, bom. Mas, pô, cara, hein? Aí é mais uma modalidade que se encaixa, entende? É card game, tem esses puzzles... Cara, tem um estilo que eu não sei o nome, cara, que é aqueles que... É tipo um adventurezinho, só com imagens, sabe? Uh-huh. É tipo uma graphic novel, assim. Isso. É tipo graphic novel. É porque não chega pra gente aqui, mas tem muito, cara. Nossa, lá fora mesmo eles devem ter o tipo de coisa que a gente tá vendo na real. Assim, se a gente for falar... O Dreamcast sai até hoje. Se a gente for falar de coisa que tem no Japão e não tem aqui, a gente tá ralado. Nossa, o Dreamcast sai até hoje. Como, tá ligado? Como? Quatro quebrou pessoas... Quebrou patente, né, cara? Estúdio independente tá lançando, bicho. Quebrou patente. A SEGA não tem mais exclusividade. Qualquer um pode lançar qualquer coisa pra Dreamcast. E é fácil programar pro Dreamcast, né? Ah, diz que é fácil ter os kits ali, diz que é pilado, cara. E os caras dali fazer novelinha. Ah, não, esses aí, gráfico novel, principalmente lá fora, é muito famoso, né? Então é um outro estilo aí que a gente vê alguns jogos de anime. E, cara, vocês conhecem algum jogo de anime no estilo mundo aberto? Tipo um GTA, como a gente falou, né? Um GTA de Dragon Ball, um negócio sandbox, assim. Sandbox no sentido de, cara, sair daí quebrando tudo e dane-se o mundo. Pô, acho que não, cara. Cara, eu não conheço, bicho. Eu me lembro de mod de CS, de Dragon Ball. Eu lembro de parada de Mozart. A gente ia entrar no mundo bizarro. MOBA de Dragon Ball, MOBA de Cavaleiro do Zodíaco, já vi. Tem um MOBA... Não, MOBA? É, tem um MOBA que mistura um monte de anime também. Tem um MOBA que mistura um monte de anime, cara. Acho que é coreano, indiano, sei lá. Tem um MMO recente de Cavaleiros. Tem, verdade. Que é só coreano e tal. E agora, MOBA eu não tinha visto, cara. Tem um MOBA, não é só de Cavaleiros não, tá certo. O MMO que é de Cavaleiros. Mas tem um MOBA de anime. Tem tudo, tem Naruto, tem a porra toda. Ó, eu encontrei aqui um jogo de Evangelion... Que é de Nintendo 64, mas não é de card game, Jonas, eu entendi. Não, é de 64 não. De 64 é que ele falou dos dois, ele falou de 64 e falou o outro de card game. O outro é puzzle pra DS. Ah, o Evangelion. É puzzle? É tipo um puzzle, assim, tipo um Tetris, tá ligado? Não, não chega a ser Tetris, quer ver só, cara? É aquele... Tipo Bubble Shooter, assim. Pior ainda, cara. Sabe aquelas roletas que ficam rodando e param nos símbolos, assim? Pra desviar os combinhos, aquilo, cara. Caraca. É alguma coisa muito bizarra, cara. Japonês realmente compra qualquer coisa, né, cara? Isso que o Jonas tá falando tá me parecendo coisa que eles chamam de pachinko, que, se eu não me engano, que é... Eles lançam muito aquelas máquinas de verdade, de roleta. Ah, tipo esse que saiu do Fatal Fury. Exatamente. Que acabaram de anunciar um do Fatal Fury, que tem o trailer, é animal o trailer, tu olha, bah, vai sair um jogaço do Fatal Fury, aí vai ver um patinco desses aí, um patinco, sei lá. Oh. Ó, eu achei o vídeo aqui do que o Jonas falou. Oh, por isso que eu nem fico mais feliz quando falo, tal banda tá fazendo sucesso no Japão. Ah, cara, que se dane, os caras compram qualquer coisa, cara. Qual a relevância que tem isso? Não, mas é que a lógica é a seguinte, cara. Olha só, tu tá andando na rua. Aí teus amigos, tá, vamos ali jogar 3 moedinhas nessa porcaria, ver se a gente ganha umas moedas aí. Aí tem uma máquina, whatever, de fruta e tem uma máquina do evangelho. Pelo menos é uma... Verdade. É esse mesmo, gente, o João. Essa é a lógica. Coisa bizarra, velho. Nós estamos... É, tá aí o vídeo. Né, cara? Ah, mas às vezes tu coloca lá de um anão com tentáculos e o cara vai gostar também, cara. Ah, bom, mas aí quem gosta de coisa com tentáculo é... Cada um sabe disso. Quem gosta de anão... A máquina, aquele bagulhinho de puxar assim pra... Ah, mas é botão, né? Do Japão é botão. É, puxa um negocinho ali do anão e tal, essas coisas. É, pô, é um tentáculo assim do lado, sabe? Que perigo. Por favor. Cara, e Pokémon? Entra no assunto aí ou não? Veio o primeiro jogo, né? Cara, uhum. Pokémon é uma coisa muito louca, cara. Porque, tipo, Pokémon invadiu tudo quanto é área de mercado, cara. Desde figurinha, action figure, tudo, né, cara? Não, mas assim, Jonas, mas tudo que fica muito famoso... entra. É normal, sim. Claro, lógico. Que Pokémon, eu concordo contigo, que é um fenômeno... A parte, assim, sabe? Eu não sei de um anime que talvez seja tão famoso quanto Pokémon no Japão, cara. Porque lá tem coisa de Pokémon por tudo, pelo que a gente vê na internet, assim. Se não é o mais, é top 3 de certeza. Agora, o que é interessante no Pokémon é que ele começou com um jogo muito bem feito, né, cara? Ele é um jogo que pode não ser o melhor jogo pra quem tá ouvindo, pra alguém que esteja ouvindo. Mas ele é um jogo muito bem feito. E o anime, e o que eu quero dizer é, além de ser um jogo muito bem feito, ele se adapta muito bem para fazer um anime e um mangá, né? Mas principalmente um anime. E, pô, cara, aquela história ali do cara batalhando e tal, que é a premissa de muito anime, então vai lutando com alguém mais forte, vai lutando com alguém mais forte. E a questão de colecionar monstros e tal, que é mais legal jogar do que assistir... Mas pra quem gosta desse estilo de anime e pra quem tá na faixa etária que ele foca, tá ótimo, né, cara? É muito bom. Ah, pô, tem os ginásios, tem todo o esquema de você poder fazer vários episódios com problemas diferentes, tem os monstrinhos, né? Pô, e é legal a gente ver que, assim, ele começou como jogo, aí o jogo influenciou a criar o anime, aí depois o anime influenciou o jogo, saca? Saiu aquele Pokémon Yellow, né? Meio que girou a mesa, saca? Deu uma virada de mesa. Sim, sim. Não é Fluminense, mas deu uma virada de mesa aí. O Pokémon Gold, ele surgiu por causa do anime, né? Porque se tu olhar no primeiro episódio do Pokémon, é o Moltres que... Não, é o... Aquele, o pássaro de fogo. Não, não é o Moltres. É o Lugia, qual é o outro? É o Ho-Ho lá? O Ho-Ho. É o Ho-Ho. O Ho-Ho aparece no primeiro episódio, cara. Não existia no jogo. Pode crer. Porque ele tá com a bicicleta. O Ash tá com a bicicleta, né? Da Mish e tal. Exato. Então ele vê o Ho-Ho, cara. Verdade. O Ho-Ho nem existia ali. O anime que lançou o Pokémon. Virou no Gold. A questão do Yellow é que o Pikachu ficou muito famoso por causa do anime, né? E os caras viram e falaram: caramba, cara, esse bichinho aqui é o... A mina de ouro. É a mina de ouro. Ah. E é até amarelinho já. Entrou na academia, foi emagrecendo, né? Porque era gordo de rato lá, pelo amor de Deus. Pois é. Parecia o Horácio no começo. Ah, parecia o cachorrinho do João no começo. Pode crer. Cara, vocês jogaram algum jogo já de Ghost in the Shell? Alguém gosta de Ghost in the Shell pra começar? Cara, eu não conheço, cara. Tu não conhece? Tá, você quer falar de mim, você não conhece Ghost in the Shell? Ghost in the Shell eu conheço. Não conheço. É uma ficção científica. Eu só sei que falam que inspirou o Matrix. Só isso. Cara, se tu não conhece, tem que assistir, Luiz. Na boa, cara. Para tudo. Mas vem cá, é uma série ou é um OVA? Não, é assim, ó. Tem a série de... Tinha um mangá primeiro. Não são muitos capítulos. Tem bastante spin-off e tal, mas é aquele esquema assim. O principal não é muita coisa, pelo que eu sei. Tem a série de anime que já tem umas três ou quatro temporadas, assim, também não é muita coisa. Três, né, Eugênio? Não é muita coisa, tá ligado? Três temporadas. Por juntar pra ver tudo. Mas tá passando ainda, tipo... Não. Já... É antigo, né? Pelo que eu saiba, não tem nada saindo atualmente. O que tá saindo é algum OVA ainda. Então tem as temporadas do anime, tem os OVAs que estão, ainda tá saindo alguma coisa. São muito bons, cara, é uma qualidade extrema. E olha, Luiz, tem que assistir, cara. E quem tá ouvindo que não assistiu também, por favor, assista Ghost in the Shell, porque é um negócio que, assim, muda. Foi um ponto de virada pra mim, sabe? Foi um ponto marcante na minha história de filme, anime e quase todas as mídias. Vamos dizer que ele é tão sério quanto o Akira, cara. Ah, totalmente. É do mesmo nível. Aí eu gosto de deixar, eu não acompanhei tudo ainda, mas eu vi bastante coisa já, tal. Mas chegar a jogar jogo do Ghost in the Shell, eu não joguei. Cara, eu lembro muito bem de um jogo de... Era de PSP, eu acho, velho. Tô viajando agora. Ou era de PSP, ou era de Play 2. Eu comprei o jogo bem empolgado, assim, e tal. Mas não fui muito pra frente, sabe? Não parei pra fechar ele, porque, sei lá, o jogo não me empolgou. Eu lembro de ter uma jogabilidade meio travada, sabe? Desse jogo aí. Mas, cara, tem material pra caramba pra aproveitar, sabe? Porque a série, ela é... A série é muito complexa, ela é muito interessante. E o jogo que eu jogava era o Standalone Complex pra Play 2. Acabei de lembrar. Cara, era interessante, só não... Sei lá, não sei porque que eu não fui pra frente, assim. Talvez tivesse que pegar de novo pra dar uma reavaliada e ver se ele não é bom e eu que tava viajando, sabe? Cara, outra coisa que eu não sei se a galera chegou a ver também ou não, foi o Macross. Pô, Macross, o desenho é fodão, hein? Então, o desenho é fodão e tem os jogos, cara, que... Como é que eu... de navezinha, tá ligado? Que de shooter. É, de shooter, assim, cara, uns jogos muito da hora, cara. Shmups. Shmups, isso mesmo. Que é bem o estilinho do R-Type ali e tal, tá ligado? Eu era bem viciado. Ah, maneiro, maneiro. E eu curtia pra caramba, cara. E eu fui conhecer também através do depois de emulador, tá ligado? Porque naquela época lá não tive contato. Ah, eu me lembro que, assim, ter contato na época também com poucos jogos, só que... Uhum. Porque a gente era locadora, não tinha tanta escolha, assim. É, até por isso que a gente falou da época do emulador, né, cara? Porque eu acho que foi a abertura, assim, beleza, agora eu vou procurar aqui e vai ter que ter alguma coisa, sabe? Cara. É, era assim, agora eu tenho a biblioteca completa desse negócio na minha mão, sabe? Vamos ver o que tem e o que não tem. Porque na locadora é foda, né? O que tinha, o que não tinha, tu não, nem ia saber que, não, que existia, né? Pô, o Aloysio foi me falar... O Luiz foi me falar de MOBA ali, foi procurar o MOBA ali com os personagens japoneses e não achei. Achei o MOBA do The King of Fighters, cara. Tem. Olha também. Aí, exatamente, cara. Tá sendo feito. Que coisa bizarra, meu. Fiquei de cara agora. Cara, um outro estilo que a gente tem que falar são os RPGs táticos, que eu sei que o Eugênio vai ter muita coisa pra falar, cara. RPG tático é o campo perfeito pra fazer jogo de anime, né? É verdade, cara. O RPG tático, ele te permite explorar a questão de diálogos, botar até animações e tudo mais. Tipo, ter RPG tático de anime, cara, que eu me lembro, eu joguei bastante o do Tenchimui do Super Nintendo. Ah, e Super Robot Wars, você sempre fala? Sim, mas aí eu tô pegando mais de um anime. O Super Robot Wars, ele é um RPG tático, ele reúne uma série de animes de mechas. Ué? Mas não é jogo? Tem um Gundam. É um jogo, é um jogo. É jogo, é tá jogo. Bom. Mas eu tava pegando primeiro de uma escala mais antiga. Mas então eu vou falar do Super Robot Wars. É o melhor jogo que existe, tá? Os animes de mecha que tem, e tu vê o Detonator Orgon, o Gundam, o Macross, tudo se detonando junto. É muita satisfação, pô, cara. E agora conta pro pessoal que tu fechou em qual língua? Ah, eu fechei em japonês, né, cara? Eu sou player hard game, tá ligado? Eu fechei o W do Game Boy Advance e fechei... Não. É o J do Game Boy Advance e fechei o W do DS. Ô, Jonas, não dá pra, Jonas, não dá pra subestimar o Eugênio, cara. Não, não. Bicho, é... Puta, mas você não, é clarividente, cara, ou você foi chutando a parada? Ou você lê japonês? Cara, fui chutando e até que eu decorei a posição dos golpes. Bicho, decorou tudo, cara. Caraca. Mais de 50 máximo que eu sei é o sim e não, cara. O máximo. Não, eu fui decorando e eu sabia que se botasse um terceiro quadradinho de tal, ele ia dar o brilhinho, com o brilhinho podia andar duas casas a mais, tá ligado? Meu Caraca. Deus, cara. Cara, é muito bom, cara. Tu vê o Evangelho, vê os Gundam tudo junto. Vê o Mazin Kaiser, o Mazin Jersey, cara. Vê o... Ai, com o nome dos outros mechas que participam ali. Tem o Deadside do Gundam Wing? Tem o Deadside. É um mecha foda, né? Pra caralho. É. Na verdade, a gente esqueceu de comentar, mas Gundam tem um jogo de Super Nintendo, né, cara? Jogaço. Não, Gundam, assim, Gundam a gente tem que fazer uma... Uma ressalva que, se for ver a lista de jogos, Jonas... É gigante. É, só aqueles Musou, que é estilo Dynasty Warriors, né? Uhum. Tu enfrentando uma galera de inimigo e tal, tem uma porrada. Então, e é um estilo que eu não gosto muito e tem um... A gente nem... Enfim, se vocês quiserem falar, né? Mas a gente nem precisa se aprofundar muito, porque tem uma lista enorme e ponto final. Uhum. Mas o jogo de Super NES que o Jonas falou, eu tenho, cara. Nossa, cara. É tipo porra, que maneiro, Street Fighter do Gundam, cara. Sim, de luta do Gundam. Não, Luiz, esse jogo é animal. Especial. Não, tô ligado. Alugava ele, você quer mais tipo, tá. Porra, tu tem, Gundam, cara. Gundam Wing e Inveja, Watts Duel. Eu tenho. Eu tenho pra Super NES e o mais engraçado é como que eu achei esse jogo. Eu tava garimpando o jogo velho numa loja em São Paulo e comecei a passar as fitas. Daqui a pouco eu vejo uma fita sem o adesivo, escrito assim: luta com robôs, com uma caneta. Caraca! Aí me deu aquele estalo, eu falei, cara, isso aqui deve Pegando. Ser. Sabe quando tu acha uma. Não, eu pensei assim, ó, deve ser bom. Porque sabe quando tem aquela coisa tosca? No meio da locadora, e ninguém aluga e tu aluga, sabe? E é legal. Uhum. Eu tive essa sensação. Aí eu falei pro cara, bota aí que eu quero ver essa fita. A hora que abriu a abertura do Gundam, pronto, né? Quanto é que meu. É? Passa pra cá. Chorando tem que mais. Pô, levou até a musiquinha, cara. Ah, animal. Eu fui na locadora pra alugar Power Rangers de luta de robô, né? Aí tinha um alugado. Oh, eu aí lembro, a cara. Mulher da locadora, pô, mas tem esse aqui também, que é do mesmo estilo. Uhum. Aí eu peguei, vamos ver qual era essa porra. Porra, muito bom, cara, muito bom. Muito bom. Mas aquele de Power Ranger que se tu falar, os frames são bem parecidos, tá? Com esse do mundo, eu acho que é até a mesma engine de jogo. Eu também acredito que seja, porque os dois são da Bandai. Aham, uhum. Não, é feita a movimentação deles e questão de barras e tudo, eu acho que é a mesma engine. Ali é pra fazer um crossover sossegado, cara. Dava, pô. O dash é igual, né, o pulo, só não tem super pulo, né? Exatamente. O Gundam tem super pulo e tal, né? Pô, é muito foda. Sem querer gerar uma polêmica muito grande, né? Porque, sabe, né, discutir de console com o João não dá muito certo. Mas o game do Power Rangers, esse de batalha de robô, é muito melhor no Super Nintendo do que no Mega Drive, né, cara? Porque eu joguei dos dois. Mas no Mega Drive era uma bosta. Não né? sei. Mas eu vou te falar um negócio, Jonas. Vamos ser justos. Tem o Dragon Ball Budokai 1, 2 e 3 do Super Nintendo e tem o Dragon Ball do Mega Drive. Do Mega Drive ele tinha um gráfico inferior. Mas, bicho, em termos de jogabilidade, ele desossava, cara, porque ele era muito mais... Olha aí, O Yu-Yu de Mega Drive é o mais maneiro, cara. Tá, agora deixa o Yu-Yu Hakusho fazer uma ressalva. Mas chegasse a jogar o Final Battle do Super Nintendo? Sim, sim. Não, tipo assim, a jogabilidade do Super Nintendo é melhor, o gráfico é melhor, a música é melhor, tem mais personagens, só que o de Mega Drive dá pra jogar 2 contra 2, cara. Ah, pois então. Pô, é muito maneiro, cara. Posso muito jogar 2 contra 2, aí é foda, cara. Aí apela. Mas essa assim, o Final Battle, pra mim, Super Nintendo, é um dos melhores jogos de luta muito que maneiro. Tem, cara. É muito legal a trilha sonora, é muito espancador. E o Super, eu até tenho que falar, cara, ele tem o melhor jogo do Dragon Ball, na minha opinião, que existe, tá ligado? Não é o do DS, é o do Super Nintendo, que é o Dragon Ball Hyper Dimension, cara. Cara, jogaço. Sim, verdade, cara. Verdade. Jogaço. Esse jogo é animal. Esse aí eu acho que todo mundo jogou. Esse é o jogo de anime que... Se pegar a galera aí que tá escutando, podem colocar nos comentários, mas todo mundo jogou, cara. Esse é um dos melhores jogos de anime que tem, de certeza. E, pô, baseado num anime de grande sucesso, né? Goste ou não, a maioria foi um anime aí de audiência enorme, e esse jogo era o jogo, assim, o jogo que precisava, digamos, né? Uhum. É o definitivo de Super Nintendo. O traço dele é muito desproporcional pra época, cara. Tu olha, assim, a quantidade de frames que tinham os bonecos, a movimentação. Cara, o Play 1 não conseguiu fazer um jogo tão bom. É. Pô, cara, a gente não pode deixar de comentar também do One Piece, cara. Que o One Piece teve pra alguns consoles e eu não cheguei a jogar, cara. Só vi, novamente, cara. Só vi pra DS, cara. Não, senhor. Nossa, tem versão pra Play 2, cara, e Play 1. Tem pra Play 3 também, tá ligado? E eu não cheguei a jogar, cara. E porra, o desenho do One Piece já é animal em si, né, cara? E aí tu imagina o jogo, pô, cara, insano, meu. É, pra mim um bom. A gente tava falando dos... Foi mal. Não, pode falar. Não, que a gente tava falando dos de estratégia. Aí a gente caiu pro... Ah, é, já misturei, desculpa. Já, não, todos estamos misturando. Eu também misturei. Eu também. Eu tô meio perdido. Lembrei de um. Que vergonha. Eu tenho 4 CDs desse troço aqui no meu Dreamcast e não lembrei dele. É que o Sakura Tace, ele é misturado. Tá certo, Sakura Tace é um jogo de estratégia de anime, cara. Surgiu primeiro como um jogo mesmo, né? Só de tão bem estruturado, foi facilmente convertido pra anime, cara. O próprio jogo, ele é muito rico em CG, em dublagem e tudo mais, cara. O jogo é lindo. Nasceu no Sega Saturn e depois foi convertido pro Dreamcast. Cara, o jogo é muito bonito. Aqui ele mistura um pouquinho. Ele tem a questão lá do jogo de conversação, né? Do cara tu interagindo com as meninas do time, e depois tenta na questão das batalhas, que daí se transforma numa estratégia pura. Muito bonito, cara. Estratégia pode. Também, eu posso dizer que o Digimon... Pode ser. Porque o Digimon, eu me lembro de ter pego de Play e era bem estratégia, assim, né? É, tem um Digimon de... Tem o Digimon World, né? Digimon World, sim, cara. Pode ser. Tem um Medabot também, que é meio... Nossa, cara. Esses clones de Pokémon, né, cara? Pô, eu gostava tanto desse desenho, cara. Eu gostava tanto desse desenho, não joguei nenhum game deles, cara. Tem um Medabot de tipo meio... Não sei se é estratégia, não sei se é luta, mas é mistura um pouco. Pode customizar, né? Isso, tu pode customizar, pode crer. Queria ter jogado Sanabe e não joguei, cara. Cara, tem um Digimon, cara, que é muito foda. Eu acho que é de Play 2 ou de Dreamcast, não tenho certeza. O pessoal fala que o Digimon tem um jogo Super Smash Bros, cara. Mas que eu joguei muito esse jogo, cara. Tá, mas então, se é pra falar de jogo estilo Smash Bros, a gente aproveita e já fala do Jump Superstars, de DS. Ah, sim, foda, assim, caramba. Atenção, ouvintes, a gente sabe que saiu o Jump novo pra PlayStation 3 e Vita, por enquanto só no Japão. Eu não tenho esse jogo ainda, legal. Mas esse do DS, cara, eu, Jonas e o Eugênio, a gente já falou disso aqui no podcast. A gente jogou pra caramba, foi o Eugênio que apresentou pra gente o jogo, e, putz, cara, é animal, aquela coisa toda, né? Um monte de personagem de anime pra lutar, vai liberando personagem, vai liberando mundo. É muito bom, cara, e multiplayer divertido pra caramba, assim, sabe? É maneiraço o jogo, cara. É um jogo pra competir com o Smash Bros, hein? Pô, e a estética do jogo é muito foda, né, cara? De ser a folha do quadrinho e tal. Sim, sim, cara, totalmente. Meu Deus, cara. Inclusive, tu pode quebrar o canto da página em algumas fases. Né? É, muito maneiro, cara. Só fico chateado só que só tem japonês, cara. Pois é, a gente conseguiu mais uma vez... Acho que a gente conseguiu uma tradução parcial ali, né? O pessoal tava traduzindo, mas depende aí da... Acaba dependendo da comunidade, né? Eu acho estranho não sair no Ocidente, porque provavelmente... Pois é, cara. É, provavelmente... Ia vender, mas eu acho que tem relação com o fato de que tem tanto personagem, Aloysio. E aí, assim, um personagem pertence a uma empresa, o outro pertence a outra. E aí eles vão ter que pagar um monte... É tudo da Shonen Jump, né, cara? Não, mas aí eu acho que pra trazer tudo pra cá tem alguma variação. Não, é, no Japão é da Shonen Jump, cara, mas o problema é que os caras, eles vendem as franquias pro exterior, então... Pois é. Nos Estados Unidos, os caras podem estar com empresas diferentes, daí tu tem que pagar a licença deles por causa dos níveis. Só se eles pegassem a licença de todos eles e passassem por uma empresa só. Pô, então provavelmente esse de Play 3 também não vai sair, né? Americano, né? Eu acho difícil. Pelo menos notícia não saiu. Não, agora, não. Aquela coisa, né? Se vender muito bem, os caras vão pensar duas vezes, né? Só que... Pô, eu tava esperançoso de sair versão... Pelo menos em inglês, de alguma forma. Pelo menos o menu em inglês. Sim, pelo menos o menu dava, porque é um jogo de luta, né, cara? Não vai precisar ler. Ah, mas... A crítica do Kotaku, João... crítica do Kotaku é que o jogo é chato, né? Pois é, ele se torna repetitivo e tal. Eu vou falar que não me empolguei tanto com a seleção dos personagens que eles fizeram, tá? Com o plantel de personagens. E tem muita parada nova, né, cara? Tem muita parada nova que eu não sei nem o que que é e tal. E muito Naruto, muito Bleach. Cara, Naruto e Bleach até são animes que eu gostei bastante por um tempo, assim, sabe? Até tem mas já tem tanto jogo deles, né, cara? Já tem um monte, mas aí é que tá. Esse aí é a mesma coisa que o Smash Bros, entendeu? Vai fazer o Smash Bros novo, vai botar, assim, vai botar o cara do Pikmin e não vai botar o Donkey Kong. Não, né, cara? Bota os dois, velho. A gente não tá mais falando... A gente não tá mais falando de um hardware com uma limitação, né? Um hardware que não cabe o personagem, tá ligado? Cabe o que eles quiserem nessa porcaria. Então, assim, coloquem todo mundo, sabe? Coloquem os novos ali, mas... É verdade. Coloquem todo mundo. Agora, os caras me tiram... Pô, perdem a chance de botar, assim, uns três Cavaleiros do Zodíaco, mais uns quatro caras de outro anime legal aí, pra colocar um monte de cara novo e dizer, ah, né, mas agora é só isso. Ah, para, né? Quer enganar quem, sabe? Só que, pô, não adianta, né? É um jogo feito pro mercado japonês. Então, vai seguir a tendência do que tá pegando lá. Sabe? Então tu sabe que vai ter One Piece, Cavaleiros e Dragon Ball, porque sempre tem que ter, mas o resto, cara, o resto é... Entendeu? Tem muita coisa boa, tal, mas como o Eugênio falou, essa crítica aí do Kotaku acabou me preocupando um pouco, sabe? É um jogo que a maior diversão dele vai estar naquele multiplayer com a galera, né? Todo mundo em casa, ou mesmo no multiplayer online, mas de preferência multiplayer local mesmo, que vai ser legal. Agora, pô, se não for divertido pra jogar sozinho, fazer uma campanha, liberar personagem, que é um dos grandes méritos do Jump do DS, aí não vale muito a pena, né? O do DS é legal que tu faz a campanha pra evoluir pra jogar o Versus depois, né? Exatamente. Montar os decks. Não, depois... Pô, é maneiraço ele, cara. Eu vou procurar essa tradução que vocês falaram do DS pra dar uma jogada. A gente passa o que a gente tem aqui. Passa link, a fonte traduzida pra ti, cara. Até vale a pena confirmar se já não fizeram mais alguma coisa, né? Mas a versão que a gente tava jogando tava bem estável, assim, cara, e bem bacana de jogar. Tá bem boa, bem boa. Muita coisa traduzida já, cara. Pô, não faço a mínima ideia de como o nego faz isso, cara. Como é que eles conseguem abrir a ROM assim? Eles têm uns programas de hexadecimal, cara. Uma vez eu li sobre isso, é muito louco. Eles pegam ali, transformam tudo em código de fonte e começam a traduzir, cara. Caraca. Aprendi isso tudo no tempo do Super Nintendo, quando tinha que aplicar as IPS. Olha aí. Mas até hoje me perco pra entrar no Google Drive. Caraca. Pois é, né? Tô ficando velho, bicho. Não tenho mais paciência pra essas coisas aí. Então, na minha época ali do Fly, de toda essa galera do SBT, eu me lembro também que eu vi o Mega Man, né? Naquela época, pra mim, tinha vindo o primeiro desenho, pra depois vir um game, né, cara? Mas, na verdade, já tinha um game antes de Nintendo, né, cara? E aí, o que que vocês me dizem disso, cara? Qual foi quem veio primeiro nessa história, né? A história que falam é que a Capcom tava fazendo um jogo do Astro Boy, que é um anime que já tinha lá, né? Que é bem famoso no Japão. Aqui não é tão famoso. Saiu mas é um dos mais antigos agora, aí, né? Super famoso. É do Osamu Tezuka, né? O nome do cara já não... Porque é um dos mangakas mais famosos e tal. Só que aí rolou um problema lá de não sei se perderam o direito, a licença, ou desistiram, a empresa desistiu de fazer o jogo, não sei. Aí os caras, pra não perder o trabalho, foram e criaram o Mega Man em cima, assim. Se você for ver, é bem parecido a estética, os pezões e tal, né? Tem muita influência. Toda, né? No mínimo, tem muita influência, digamos assim, né? Só falta voar, cara. Cara, aí fizeram o Mega Man e tal. O Astro Boy tem um jogo pro Game Boy Advance que é muito bonito, cara. Foi produzido pela Sega. cara, e o jogo ele é muito bonito pro Game Boy Advance. Ele pegou o console e espremeu. Vale a pena, plataforma também, com os recursos que nem Mega Man e tudo, mas muito caprichado. Cara, esse lance de, também de jogo com anime e tal, de um influenciar o outro. Tem o cara do Rurouni Kenshin, do Samurai X, o Nobuhiro Watsuki, ele, é, tipo assim, ele fala, né, que ele foi inspirado no Samurai Showdown pra fazer o Rurouni Kenshin. Ele jogava pra caramba no Samurai Showdown, sim, falou, sim, tem que fazer um mangá de... Inclusive, durante o mangá, inclusive no mangá atual que tá saindo no Brasil, eu tô comprando, tem aquelas anotações dele no game. Ah, pode crer. Que ele fala, vai, eu tô jogando demais e tal, por isso que eu não tô conseguindo terminar os capítulos e tal. O cara é desgraçado. É ele que pega a mina do Sailor Moon ou é o cara do Yu Hakusho? Aí eu não sei. É o cara do Yu Hakusho. É, porque eu me lembro que também tem umas anotações dele falando, ah, fui no café... Aí vi fulano de tal, saca? O cara no mangá ele dava indireta na mulher, cara. Olha só. Foda, né? É que japonês é bizarro. Então, mas esse cara do Samurai X, ele se amarrava no Samurai Showdown e tal. Aí depois ele foi contratado, cara, pra fazer os artworks do Samurai Showdown 4, cara. Do 4 ou do 5, não lembro agora certo. O que tem um cara com uma lança grandona? Não sei se vocês já jogaram. Se você for ver os concepts e tal, o tela de seleção de personagens, dos bonecos, sim. Pô, é bem com essa pegada, cara, do Samurai X. Pô, eu joguei pouco Samurai Showdown, mas assim, agora que tu falou dessa questão dele ter participado aí da arte conceitual, me interessou bastante, sabe? É um jogo, é uma franquia que eu joguei pouco, mas eu gosto bastante, acho muito legal toda a ideia dele, e o jogo em si é muito bom, e pô, o fato de ter o Nobuhiro aí no meio é interessante, né? Dá pra... É um negócio que tem que lembrar de procurar depois e a gente vai colocar no... É muito bonito, cara. É, o jogo é muito bonito, bem acabadinho. Eu não lembro o nome, qual é, cara. Não lembro se é o 4, se é o 5, se é um, tem um outro nome, assim. Mas é o último que saiu, assim. Na época que a SNK tava ainda lançando jogos que não eram maquininhas, sabe? Era o 4 que saiu. Ainda teve uma versão SE dele, depois com alguns personagens novos até. Isso, é isso mesmo. É isso aí mesmo. Eu acho que essa versão aí com os personagens novos, só essa versão com os personagens novos que o cara fez os concepts. O esboço, né? Que eles botaram uns bursts ali nos caras meio turbinado. E isso, tem o Musashi, né, cara? Aham, tem o Musashi, tem o Haomaru lá possuído, tem uns negócios assim. Isso mesmo. Na verdade, tem um Samurai Shandown aqui, que é aquele Samurai Shandown Zen, S-E-N, tá ligado? Que então, eu tava fazendo a pesquisa que... aqui e, cara, as artes são um animal e cai bem nessa questão do Samurai X, tá ligado? É, eu acho que esse aí é uma versão do 4, eu não tenho certeza. Eu também desconfio, porque ele cai próximo... Quando tu pesquisa, ele apareceu. Quando eu pesquisei pelo Samurai Shandown 4, apareceu esse Samurai Shandown 100 aqui. É, mas teoricamente, no 5 também rolou essa participação do autor do Samurai X, tá? No 5 também, então eu acho que ou foi nos 2 ou foi no 5. Não, pode crer, mas enfim, é animal, né, cara? Pra caraca. Sim, é o cara extremamente famoso e tal, né? Então, imagina, é o combo, né? Aí depois a SNK lança o The Last Blades, aí bota aquela mina lá que é o Kenshin com o espírito escarrado, né, cara? Sim, igualzinho, pô. Pô, igualzinho, só é uma mulher, cara. Mas só é igualzinho. Cara. Até o estilo, né, do Yajutsu lá, do... É, sendo que saque Kenshin... da espada e tal. Sendo que o Kenshin sempre foi meio feminino, né? Pois é. Ele mesmo explica por que no mangá e tal. Que é pra passar despercebido e tal, pra o pessoal não desconfiar dele. Isso. Né? Foda. Esse aqui no Brasil o pessoal desconfia. Aqui o pessoal já ia. Aqui já é. Já ia chamar atenção. É, mas eu me lembro que o primeiro Samurai X ou o segundo vem uma. Todo Samurai X vinha com uma explicaçãozinha de alguma coisa histórica, né? Eu acho que é o segundo que vem falando dos caras que inspiraram o Kenshin. Foram três caras da história lá do Bakumatsu lá. E um dos caras realmente era assim, ele era baixinho e tal. E tipo assim, se ele se passasse de mulher, tipo esses caras que faz maquiagem na internet que bota, que fica igualzinho parecendo uma mulher. Então, o cara é pra isso mesmo, pro cara poder se disfarçar de mulher e ninguém notar que ele é um cara disfarçado de mulher. Pô, imagina, sei lá, o Oscar, jogador de basquete, vestido de kimono, vão notar que é um homem, saca? Agora o cara é mais afeminado, assim, e o cara consegue se disfarçar de mulher e passar despercebido. Ele era um assassino, tinha que dar a disfarçada dele. Yeah. Olha, pessoal, eu acho que jogo de anime tem bastante, com certeza tem muita coisa que a gente não conhece. O pessoal que ouve aí deve saber daqueles jogos que saíram só no Japão e não saíram pra cá. Muita coisa que a gente pode ter deixado de citar nesse episódio. Mas a gente quer que vocês comentem aqui no site, escrevam quais são os jogos que a gente não falou, escrevam quais são os seus jogos favoritos. E dependendo da repercussão que tiver, a gente pode, obviamente, fazer mais um cast sobre jogos de animes ou animes de jogos, que tem bastante coisa para conversar ainda. Tá certo, galera? Então, a gente fica por aqui para esse episódio. Esperamos vocês lá no site, nos comentários, e esperamos vocês no próximo episódio do Save Point Podcast. Valeu, pessoal. Até a próxima aí. Valeu. Valeu, valeu, galera. Falou. Aí, valeu, pessoal. Falou, galera. Tchau, tchau. Aí. Aí. Aí. Ô, brother, vamos combinar um afinamento qualquer hora aí. Eu tinha um cartucho que era 2 em 1, um, que era Top Gear 1, que não era Top Gear que vinha escrito, era Top Racer que vinha escrito. E Power Rangers de robô. Vá. É uma coisa totalmente original, saca? Jogava muito. Muito bom, muito bom. Na verdade, Power Rangers, se for ver mesmo, tem muita versão do game, né? Também, né? Tem. Nossa senhora, cara. Tem uma que os Power Rangers são mais magrinhos, assim, que tu pula pra cima e pra baixo na tela. Tem uma que já é com o Ranger branco. Ranger branco, mais, puta merda. Que é mais quadradão, assim, o jogo, a jogabilidade mais pesada. Pô, teve tanto jogo diferente do Power Rangers quanto teve variações da série, né? Pode crer. Ah, não, a série já é gigantesca, tem, meu Deus. Pô, a série agora, vai voltar o maluco vai voltar pra série, o Ranger Verde. Ah, é? É, meu vai. Meu Deus, cara. Depois de o maluco virar lutador de MMA, vai voltar pra série ele. Aí ele vai dar porrada de verdade nos monstros. Pois é, cara, pois é. Aí ele vai levar o Anderson Silva pra série também, já pensou? É. Imagina o Anderson Silva de monstro, de... Porra, Ranger vira uma aranha negro. Gigante. Ranger negro. É verdade, o Anderson Silva podia ser um Ranger aranha, né, cara? Uma aranha robô, pá. Ah, não, vilão, pô, monstro aranha, saca? Rita Repulsa jogava lá o báculo dela e virava um monstro aranha. Sabe? Caraca, meu, muito bom, cara.